A provisão não é de chuva. Mas é de pancada. Pode chover, pode trovoar. O negão que foi horrível tá botando pra tocar. Vou botar pra tocar. DJ Daniel. Várias nuvem preta. Hoje a previsão é que vai chover por cima. Hoje a previsão é que vai chover por cima. DJ Daniel. Hoje a previsão é que vai chover por cima. Hoje a previsão é que vai chover por cima. Tipo, como que tá gostoso, caralho? Aí foi horrível.